Desculpa, eu vou chamar o meu amigo Jihá. Desculpe, Márcio. Depois eu te dou um beijo na boca. Meu amigo Jihá, por favor. Grande figura da música paraense. Figura de peso. Boa noite. Alô, alô. Alô, alô, alô. Alô. Uma música que a gente defendeu na UEPA. A gente ganhou o melhor arranjo em cima dessa música. Jihá tava nela. É, mano, não posso cantar preso. Vamos lá. Bora. Metal, metal, metal, metal. Disfarçada, minha mente ofuscada, tua mente deflagrada. Não tem mais fim, não tem mais fim, não tem mais fim. Podou meu sonho de amar. Fugiu, mentiu e nunca mais. Podou meu sonho de amar. E nunca mais. A Genoveva, vento leva. A Genoveva, vá, vá, vá, vá, vá. Vento leva, vai. Juro, eu só queria te magoar. Só queria te magoar. Juro, só queria te magoar. Juro, só queria te mandar. Enfim, o vento secou e o teu ao meu quiser adeus se embriagou. Não tem mais fim. Te mangar. não tem mais fim. Não tem mais fim. Não tem mais fim, mas não tem mais. Não tem mais fim, não tem mais. Não tem mais fim, não tem mais. Não tem mais. Obrigado. Luiz Gerardo.